Thank you. puoi fare? Nem sabíamos ler nem escrever. Era o país com mais analfabetos que havia. Abençoada cadeira que partiu a perna, caralho. O gajo caiu, fodeu. É verdade. Que vergonha, que vergonha deve ser! Defender os fascistas para ter que responder! Que vergonha deve ser! Defender os fascistas para ter que responder! Que vergonha deve ser! Defender os fascistas para ter que comer! Que vergonha deve ser! Defender os fascistas para ter que comer! Não passarão!

Antifascistas! passar para ele. Antifascistas! Aqui! Antifascistas! Agora eu tô aqui. Não passarão! Fascistas! Fascistas! Não passarão! Fascistas! Fascistas!

nunca mais. Fascismo nunca mais. Thank you. estava a animação, estava

fascista de fundo. É crime fascista de fundo. É crime fascista de fundo. É crime fascista de fundo. É crime fascista de fundo. Fora do meu quintal, fascismo e capital. Fora do meu quintal, fascismo e capital. Fora do meu quintal, fascismo e capital. Thank you. em cada rosto igualdade. Canto da Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Como é que mais ordena? Grande da Vila Morena, como é que mais ordena? Uma vizinheira que já não sabia a idade, juro que por companheira canto à tua vontade, canto à tua vontade. Fascismo nunca mais, 25 de Abril sempre. Fascismo nunca mais, 25 de Abril sempre. Fascismo nunca mais, 25 de Abril sempre. Fascismo nunca mais, 25 de Abril sempre. Fascismo nunca mais, 25 de Abril sempre. Fascismo nunca mais, 25 de Abril sempre. Fascismo nunca mais, 25 de Abril sempre. Fascismo nunca mais. Fascismo nunca mais. Fascismo nunca mais. Fascismo nunca mais. Fascismo nunca mais.